2858 no solo aos 45, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121 no decimal 9. Então libera a direita na Fox 21, boa. Perdão, senhor, 21 decimal 1. 21, boa. Passando Serra Victor 366, gol 1968. Gol 1968, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, gol 1168. Torre de Salvador, boa noite, gol 1168. Final do RNAVE, pista no 0. Gol 1168, boa noite. Kenegal no 0 no 0, tráfego avistado. Continue a aproximação, chame 5 milhas, final pista no 0. Vai chamar 5 milhas da pista no 0, ajuste no 0, 10, gol. Com o nono meu. Como 705, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1. 251. Milhas na pista, gol 1968. Gol 1968, pouso autorizado na pista no 0, vento 080 graus com 1-1 nós. Autorizado, pouso pista no 0, gol 1168. Tango Índia reporta no CEA, azul, viu com campo. Falta no CEA, azul, viu com campo. Papa Tango, S Tango Índio, descendo para o 1500 pés, chame a torre em 118 decimal 95. Mal 1. Vai levar na Papa Trote, 121 decimal 1, gol 1 no 68. Boa noite, Eco Tango Índia, continua a aproximação, chame passando a vertical da Inrimar. Papa Tango Eco, Tango Índia, pouso autorizado, pista no 7, vento 080 graus com 1 no 3 graus. Tango Eco Tango Índia no solo 55, confirme Pátio Cristina. Copiado, Eco Tango Índia, táxi aprovado, chamilizando a pista. Tango Índia avistado livrando pátio 4 ao estacionar a frequência livre. Bom descanso. Do 2795, acionando identificação. Bom, eu sou 2715, contato radar 80 milhas Nordeste, Velho Salvador. Vou na PRO de Bons, para facilitar a chegada a Bons, reforçando o DLDC. Bons, eu 81 para próxima. FAB 2581, autorizado ingresso na pista, táxi via pista, reporte a linha de pronto, pista 1-0. Ingresso na principal, reporte a linha de pronto, na pista 1-0, com o melhor. FAB 2581, autorizado decolagem, pista 1-0, vento 090 graus, zona 3 mais. Decolagem, coitado. Até 3197, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Alinha, mantenha até 3197. É 2581, decola os 22, controle Salvador 1208. 1208, bom disponente. Controle Salvador, muito boa noite. FAB 2581, decolou na Arbor 1. Força Aérea Brasileira 2581, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível 380. Arbor 1 até o 380, 2581. Então 3197, autorizado decolagem, vento 080 graus, zona 3, nós. Decolagem, zona 3197, bom trabalho. Zero, identifique, chegada Mari. Corrigindo, proa do Serra Vitor 366 descendo para 2500, pega a altimetria. 1010, 1010. Para descendo azul 2795. 4000 pés, vai voar Bonf, manter estar Bonf até pelo o azul 2795, após Serra Vitor 366. Ajuste 1010, 1010. Ok, 4000, 1010, 1275. Autorizado alinhar e manter pistão 1-0. Alinha e manter pistão 1-0. Voo 973. TAM 379. TAM 3197 da Colos 25, controle Salvador 1208. 1208, bom trabalho a todos, o TAM 3197. Bom voo. Controle Salvador, meu guardião, muito boa noite, Altan 3197, decola cruzando 2000 pés. 3197, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 340. Via da El 340, Altan 3197, alguma possibilidade de voar, Leda? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, Altan 3197. Perdão, mantenha a posição, aguarde para decolar o jornal 73. Autorizado decolagem, vento 080 graus, 139. Livre decolagem, gol 1973. Voo 973, decolou 29, controle Salvador 1-2-0. Controle 208, obrigado, bom final de semana. Igualmente. Controle Gol 1973, decolado da Euleda. Tá cruzando agora 1400 pernas, tá escuta. 973, contato radar na decolagem, suba via saída da Elba para o nível 360. Via para o 360. Liberado as velocidades do azul 2795. Afirmativo, 2795, está liberado. Responde Mayrumi. Tudo? O 973 responde Mayrumi, Leda? Não, negativo. Oi, Leda. O 973. Mano, Leda, o 973. Terceira brasileira 2581 no time Recife, na frequência 288, alterne 2545. Recife 1288, 1545, Flávio 2581, uma ótima noite. Pelo, poderia voar o Duna e Serra Vita 372 para o azul 2795? Eu vou ser a Vito 366, desce para 2500 pés e 1010 o ajuste, 2795. Ele vai voar o Serra Vito 366, poderia confirmar a altitude? 2500 pés. 2500, 2795. No 97, chame Recife, frequência 1251, alterne 288, boa noite. 251-288, bom trabalho, tá? 3197. chegou no 096, acione identificação, chegada Mari. Desça até o nível de voo 050, altímetro 1010. Autorizado, premiamento, no 096. Final, tá visual azul, 2795. 795, autorizado final de nave, torre no 895. 895, ó. Salvador Azul, 2795, ó. 2795, autorizado pouso pistão na 0, vento 080 graus, 1041. De pouso no 0, azul 2795. O 973, chame Recife, frequência 125, décimo 1, alterne 128, décimo 8, boa noite. 1251, 1288, boa noite. Torre 1, 1850. 2 Salvador, boa noite, Xanerne 6310. Xanerne 6310, reporte Xanerne 372, QNH 1010. Agora autorização 6310. Azul 2795, Solo 40, livrar a primeira direita, Solo 1, 211. Primeira direita, Solo 1, 211. Oceano 6310, pouso autorizado, vento 080 graus, 129. Pouso autorizado, 6310. A 96, desça para 25000 pés, o ajuste no 010, autorizado a RNAV da pistão 0, reposta no Serra do 366. 2500 no 010, reposta da PMA, 96. Na 6310, Solo 42, livre na taxiway Foxtrot, chame Solo 1211 ao livrar na Foxtrot. Salvador, boa noite. Boa noite, 043, ponto de espera, pista no 0, pronto. 2043, autorizado a alinhar e decolar pistão na 0, vento 080 graus, na 09. Alinha e decola pista no 0, boa 2043.